Conversas Aleatórias. Ouvintes, esta é a emissão 48 de Conversas Aleatórias. Eu sou o Nuno Miguel. Ao meu lado está Joaquim Pereira. Isto por ordem alfabética, Joaquim Pereira está ao meu lado e que vai com certeza dizer como tem passado, como está e como não está, e como é que acha que vai ser a vida em Marte daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos não sei. Muito boa tarde a todos, que estejam bem recostados para nos ouvir. E daqui a 20 anos, quem estará em Marte somos nós, porque já, a Terra já acabou. Ah, é? Não sei. Mas sei, 21, eu, mas sei eu que lá os ETs já me telefonaram há 8 dias. Ou seja, uma semana. Ah, essa voz que ouviram foi o último que todo este programa. Isto também por ordem alfabética. O Carlos Bonaparte com certeza vai dizer como está, como não está, como tem passado. E o que é que tem acontecido com a sua banda que ele formou, o Charlie Brown, que os seus membros têm morrido. Pois, é verdade, isto... Ah, boa tarde, já me esqueci. Boa tarde, pois é. Estou sentado, o meu passado, pronto, passou-se bem, agora apresentei-se, fiquei presente. É isso, pronto, é a banda, a minha banda, pronto, a minha banda, o meu gangue, isto. É mais gangue do que banda. Pois, claro. Banda. Pois chegou cá a ver o mundo ao contrário, na TV. A banda do casaco... Já o tirei, portanto estou em mangas de camisa. É verdade, você terá que pensar. E a banda do casaco. É que aqui o Joaquim Pereira, vocês não vêm daí, mas... Já agora é engraçado, porque isto é sempre... Desculpa interromper-te, mas isto é engraçado. Porque isto é sempre ordem alfabética. É. Pois. Nuno, ou seja, desta hora que foi a ordem alfabética, ao contrário. Ao contrário. É, e eu não disse qual era a ordem, eu disse que era alfabética. Pois cada um entende como quiser. E eu ia dizer uma coisa, mas não é. Há pessoas que dizem... Estamos em ordem invertida. Não é invertido, estamos em ordem invertida, que é para não... Pois, em invertidos, sim. No Brasil não sei o que é isso. Há pessoas que dizem que falam português como quiserem, criam as suas próprias regras de português. Cada um cria a regra também do alfabeto como quiser. Para mim o dia vem a seguir ao L. Dos alfabetos e dos alfanúmeros. Pois. É verdade. Muito bem, as coisas... Estamos sempre a aprender com o senhor. Ah, o que eu estava a dizer é que o Joaquim Pereira, quer estejam 0 graus, quer sejam 30, está sempre camisa e casaco por cima. Hoje tirou o casaco, está doendo, coitadinho. É preciso dias de procissões cá na Terra. Foi dos anos que eu passei com os muros e eu só habituei-me a estar tapado até a cabeça. Até a dormir só fica o nariz de fora. Muito bem, pois. Nós vamos seguir para o tema. Então eu vou falar, porque desta vez fui eu a escolher o tema. Se bem que a minha prioridade não era essa, era outra. Porque hoje faz 5 anos que começou a crise. Que eu lembro que estava no primeiro dia num estágio radiofónico e logo num dos primeiros noticiários que eu assisti lá no Porto, a notícia que abriu o noticiário foi de meio-dia, da 1 da tarde, não sei, foi a falência do Lehman Brothers, que era o quarto maior banco mundial, e foi a partir daí que começou a ouvir a falar de crise. No dia 15 de setembro de 2008. Portanto, pergunto, onde está o bolo de aniversário? O bolo de... Quem é que se esqueceu dele em casa? Não há dinheiro. Ah, bem, não me respondi. Eu já há muito tempo, e o Nuno está aqui presente, que eu bolos de aniversários, nem vê-los. Mas acho que anda a ficar como o Salvatore. Pois, e é engraçado que também acontece mesmo comigo, nem bolos de aniversário nem vê-los. Mas, ainda hoje, depois de sair de tua casa... Na minha mansão, faz favor. Aquilo é mansão, aquilo é o solar. Oh, meu Deus, o solar segundo já é zendo. É verdade, já sabe qual foi a noite da Maravilha de Gaia? Eu não. Nem eu. Mas, como ia dizer, eu não sou alérgico, não engraço com os bolos, mas esta noite lembrei-me que tenho de começar a comer um bolo de vez em quando. Para. Porque, segundo uma receita médica, eu queixei-me ao médico que, principalmente de noite, com umas queimbras danadas, os nervos todos esticados, umas dores horríveis, então... O que é contrário às receitas deles que eles dizem às pessoas para não comerem bolos, a mim foi precisamente o contrário. Eu que não gosto é que sou obrigado a comer. E esta noite comecei a ter uma ligeira ameaça e lembrei-me, com o tempo que ando com bolos, é a altura de comer um ou dois. E é certo isso? Se calhar faz mais mal do que bem. Não, é melhor do que estar a meter... A droga cá para dentro, eu porque se não comer, para recompensar a falta de um dos compostos orgânicos que agora não me lembro, o nome, apesar de eu saber de cor e de salteado, mas quando é para o mencionar, ficou no, na mesinha de cabeceira. Nunca me lembro do nome. E então, os bolos compensam essa falta. Portanto, os que em vez de ir à farmácia e gastar um dinheirão, porque aquilo custa um valor, viu? Comer um bolinho ou outro. O Carlos Bonaparte, qual é a justificação que tem para não trazer o bolo? Ah, já deu, pois. Mas não há dinheiro. Pois, exatamente. É a crise. Portanto, já que não foi permitido trazer a crise para aqui, já que eu propus isso 10 vezes, no mínimo, só ontem, vamos falar de outra coisa, por causa de uma notícia que eu li anteontem. E o Carlos também já leu, e o Joaquim também. O Carlos ouviu, pronto, escutou. Chamou-me a atenção, não tanto o tema, porque isto não é muito, muito novidade, mas foi uma escola do nosso concelho, do nosso, onde nós morámos. Já que nós três, só o Carlos é que nasceu em Gaia. Nasceste em Gaia, não foi? Eu nasci em Gaia. É o único que nasceu em Gaia. Uma escola gaiense, mas concretamente em Valadares, o agrupamento de escolas Valadares foi notícia por causa disto. Decotes excessivos, calças excessivamente descidas ou saias demasiado curtas são proibidos aos alunos do agrupamento de escolas Valadares em Vila Nova de Gaia, de acordo com o respectivo regulamento interno consultado na sexta-feira pela agência Lusa. Segundo o regulamento, aprovado em janeiro de 2013 pelo Conselho Geral do Agrupamento, o aluno deve apresentar-se com um vestuário que se revela adequado em função da idade, à dignidade do espaço e à especificidade das atividades escolares no respeito pelas regras estabelecidas na escola. Especificando, o regulamento estipula que o aluno tem de se apresentar na escola asseado, sem exibir roupa interior, decotes excessivos, calças excessivamente descidas ou saias demasiado curtas. Para já, ali no segundo parágrafo, há um erro português, porque que se revela adequado em função da idade, à dignidade do espaço. Isto está certo. Não, em função da dignidade do espaço, da especificidade. Verdade. Espera aí. Mas, voltando... Só falta ali um i. Da idade e... Da, em função da dignidade. De... Em função do... Não, em função mas, a. Mas... Ou então só fosse adequado à dignidade, mas com um em função da idade. Não. Adequado em função da idade. Está aí entre vírgulas. Adequado à dignidade. Muito bem. O que eu... Não está entre vírgulas. Já, sim. Adequado à dignidade do espaço ou nenhum complemento ali no meio. Afinal, não é erro português. É erro do Nuno, foi o que eu disse. O Nuno tem de levar muitos pontapés. Eu já lhe dei muitos. E cachaçadas. Coitadinho. Não morreu, mas chanchadinho. O que eu questiono primeiro, e antes de irmos ao tema que vou já explicar, primeiro é se algum de vocês acha que isto vale a pena e se vai resultar. Em princípio, começo eu, que já é uma da minha própria idade, e conquanto tenha pessoalmente, e estão aqui dois colegas que olham para mim e são prova disso, da minha maneira de ser, eu não olho à aparência. A minha aparência é a maneira como falo com as pessoas e como lido com as pessoas. É certo que o vestuário tem muita implicação em algumas situações. Neste caso específico, também, conquanto não seja a sesma de vestir com aqueles uniformes e com aquelas coisas todas, mas uma coisa é certa. Hoje em dia vê-se a miudagem abusando e levando a situações críticas. Os rapazes, e esses têm menos coisa, mas as calças ali assim, de qualquer maneira, mas isso é um... Mas a dar pelos joelhos, na parte de cima. Na parte de cima. A cinta fica nos joelhos, está exagerado. Quanto ao aspecto feminino, é realmente, é uma escola. Há muita rapaziada, muita raparigada. E é um bocadinho perigoso, apesar que isso não é preciso ser só na escola, porque cá fora é o que nós sabemos hoje, como eles lidam. Mas numa sala de aulas, uma miúda sentada lá na cadeira, na carteira, com as saias são tão curtas, que se vê... que chega até cá acima à cintura. E os decotes é a mesma coisa. Está bem que a pessoa tem uma certa maneira de vestir, mas tudo quanto a mim, à minha velha ideia, ainda dos velhos tempos, mas um bocadinho mais de couro, não se perdia nada. E o Carlos? Eu, primeiro, acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido porque é a mesma coisa que nós quando vamos para o trabalho. Quando vamos para o trabalho, temos que ir apresentar-nos de uma certa forma. E a escola, de certa parte, também é o trabalho. Se começas a dizer temos que, vamos já voltar à emissão do ter de. Não, repara, ter de... É assim. Não, neste caso. Nós devemos. Não. Neste caso é mais do que dever de. Neste caso é ter que, porque é cumprir regras. Se não cumprir regras, ali não está. Mas alguma empresa. São raras as empresas que têm uma regra de vestuário. São raras as empresas? Nuno! São raras as empresas? A não ser quando há uniformes e tal. Não, desculpa. E nunca conheci nenhuma. Pois, porque nunca trabalhaste. Não estou a dizer só que eu trabalho. Num escritório, num. Desculpa, Carlinhos, só. Isto é rápido. Carlinhos, pronto. Num escritório, sim senhor, a pessoa. Leva gravata ou não leva gravata, então não poderão nem pensar pôr a gravata. Mas agora, por exemplo, mas veio a razão. Agora, numa oficina, és obrigado a vestir uma farda. Até porque segurança no trabalho não é uma pessoa ir para ali com a roupa da rua, depois a camisa sai fora das calças e depois vai assim, vai assim. E por regras do trabalho, de segurança no trabalho, então estabeleceu-se. Se é bata, é bata. Mas estamos a falar de segurança. Mas não é só isso. Atendimento ao público. Olha, por exemplo. Ninguém te obriga a vestir um uniforme exclusivo. Quer dizer, podem obrigar ou não. Mas se tu fores para lá, assim. Pijama. Não entras, não te deixam entrar. Desculpa. Fatrinho. Oh, Nuno. Eu, por exemplo, eu vou a uma loja qualquer e aparece-me um fulaninho, como eu estou hoje, com a barba já de 15 dias, um bigode e cara. A pessoa olha para mim, o que é que este pé descalço está aqui a fazer? Vagabundo, nem tem nada, não é aqui a pedir. A sociedade criou um hábito. Pois é por eu ir para treino que vou atender pior o público ou melhor. Não. Já estou a visão utópica, há sítios e sítios. Exatamente. É uma maneira de ser. Nos restaurantes, por exemplo, há outras coisas. Um gajo todo serrabeco a vir-te trazer o prato da comida. Tu como é que ficas? Ficas com. Mas eu já estive em restaurantes em que todo direitinho, camisa, elas camisa e saia, eles camisa e calças, quase como se tivessem casamento. E já estive noutros que a roupa que eles são lá fora, e coisa como eu estou aqui hoje. Claro, mas não é obrigatório. Não, desculpa, é obrigatório. Quando há regras. Nos estabelecimentos em que não há regras, não é obrigatório. Por não estás a dizer que achavas bem. Claro que. Eu sinto-me mais bem servido. Claro, está tal coisa. É uma ilusão. Posso ser muito mais bem servido e com muito mais limpeza. Um fulaninho vir, não é de qualquer maneira, mas vestido. Uma roupa uma berroa vulgar. Exatamente. Do que num restaurante de luxo. Os dois restaurantes onde eu como melhor, as pessoas vestem-se como andam na rua, não têm roupas finesse. Claro, mas o que eu quero dizer é, a única coisa que eu quero dizer é que há muitas, ou seja, estando de acordo ou não com todas as regras e tudo mais, o que eu quero dizer é que há muitos estabelecimentos, e faz o seu sentido, há muitos estabelecimentos em que é obrigatório uma certa apresentação. Se tu reparas, eles aqui também não estão a colocar nenhuma questão de uniforme. O que eles estão, não podem, é. O que eles estão é, e neste caso até é mais grave, porque é uma questão de atentado ao pudor. Não é? E estamos a falar de jovens. Primeiro eu consigo perceber esta medida. Eu falo só nesse aspecto que estás a mencionar. Porque nesse aspecto, até é uma forma de. Quer dizer, se a escola chegou a este ponto, não é? Há muitos pais. Oh, com caraças. Então, mas. Pois a minha filha também é assim para a escola. Não é? De repente há uma escola que chama a atenção a nível nacional, que foi publicado pela Agência Lusa. Há uma escola que chama a atenção a nível nacional pelos mesmos motivos, que é os alunos para lá vão tão decotados, vão tão despidos, que chegaram ao ponto de ter que pôr isso como uma regra. Sim, e achas que é a única? Não é a única. Nem no próprio conselho, quando mais não, no país. Repare, não é a única. Mas houve um planinho. Que tinha um planinho, um conselho, uma direção, que tiveram força moral para viram que aquilo já eu não conheço a escola, nem, mas estou a ver a ideia, que para pôr umas certas regras foram obrigados a impor isto, porque a bandalheira já devia ser muito, muito, muito claro. Grande. Porque se não houvesse essa bandalheira, ninguém se lembrava disso. As perguntas que eu... Ias falar? Não. As perguntas que eu deixei hoje para debatirmos aqui, já fomos falando num outro programa indiretamente, mas é como e até que ponto se deve controlar as crianças e adolescentes? Esta é a primeira pergunta e para já sento-me nesta. Mais à frente vamos para a segunda. Onde é que está o equilíbrio? Ou melhor, o equilíbrio é o que toda a gente, a maioria, quer encontrar, mas entre, imaginemos uma balança, e onde é que está a liberdade de dar aos filhos, quer dizer, neste caso não é filho, mas estou a generalizar, ou filhos, ou crianças na escola, adolescentes, a liberdade de eles atuarem por si próprios e eles próprios descobrirem as asneiras onde se vão meter, ou por outro lado a rigidez de só faz aquilo que eu quero para o cimando e não vais sair da linha que eu cumpri para ti. Como é que se faz isso, Joaquim? Qual é a melhor? A melhor é uma coisa que já anda há muitos anos a piorar de dia para dia. E começa-se logo pela base, para não falar já dos avós, que os avós já começam a estragar a coisa, e depois para os pais. Nós, infelizmente, vemos que os pais de hoje não têm a mínima noção dos deveres da moral. Não têm moral nenhuma. É uma bandalheira pegada. Ora, se eles próprios vivem dessa maneira, como é que podem ensinar os filhos a, não é ser ali uns santinhos num partido de um prato, não sei o quê. Mas acho que passamos à frente deste assunto, eu me esqueça. Acabou de dizer que os pais não têm noção de dever moral e não sei quantos. E eles foram educados por quem? Eu já não falei nos avós. Sim. Pois. Já falei nos avós. Os avós já educaram mal os filhos. Porquê? Estamos a falar de coisas de há 4 décadas, 5 décadas. Porquê? Porquê? Porque também já começaram a viver nos avós. Já depois de 25 de Abril? A culpa é de São Azar. Pronto. A culpa é de São Azar ter morrido. Não. Eu, por exemplo, não é pelo facto de ser antes do 25 de Abril que tenho a educação que tenho hoje. O meu pai tinha uma educação... Tinha a segunda classe de escola. Começou logo a trabalhar. Mas isso não impediu que a cabeça dele fosse para saber educar, saber guiar, saber essas coisas todas. É certo que muitas vezes está na mentalidade de cada um. Porque quer queiramos, quer não. E voltamos a uma frase muito antiga que eu tenho. Isto, a terra é o mundo cão. E o ser humano, mesmo quando se pôs de pé e pensou que começou a ser inteligente, não deixou de fugir às velhas leis da terra, que é a respiração, a alimentação e trabalho. Por isso é que houve as invasões para ir roubar dos outros, por isso é que houve aquilo e aquilo. Portanto, o mal está desde o princípio do homem. Com a sua inteligência, podiam-se limar muitas arestas. E em certos casos, limaram-se muitas. Mas o íntimo ainda cá está. Mas depois isto entrou noutra decadência e voltamos ao tempo da Idade da Pedra, ou similares. É a inveja do outro, portanto roubar o outro, matar o outro, fazer-lhe a vida o pior possível, em vez de, para melhorar, pior. E no tempo que estamos, é no salve-se quem puder. Mas voltando à educação. E a educação é uma consequência disso tudo. Podemos, claro que cada caso é um caso, mas podemos chegar à conclusão que a maioria dos pais, a grande maioria dos pais que têm crianças desde os anos, sei lá, 95 até agora, como já cresceu num período diferente de sociedade e tal, também já cresceu com outros hábitos e agora também está a pôr outros hábitos no, nos piores, mais livres, mais piores. Demasiado abertos. Mais piores. Mais piores, pior. Mais piores, mal. Não é pior, é mais piores. Mais piores, mal. Isto é uma balança pela montanha abaixo. Não é balança, é uma balança, pois, que vai e leva tudo à sua frente. Porque o ser humano não se convence. Perdi-me, distraí-me. Não se convence que... Perdi-me, continuo. Que o Carlos responde ao que eu estava a falar. Então eu respondo. Eu tenho uma opinião um bocadinho diferente. É natural que... Ah, aqui. Já? Já. Ok, então eu passo a palavra. É que as pessoas... Bom concurso. E o 25 de Abril foi uma amostra do que eu já previa há muito tempo. Não sou adivinho, mas gosto de ler as estrelas disseram-me isso. Agora somos livres. Somos livres para quê? Para fazermos o que queremos. Isso foi o que as pessoas apanharam, mas não se lembraram que para ser livres de fazer isto ou aquilo, temos também os deveres de fazer isto e aquilo. Não é só o que me interessa a mim, aí eu apetece-me ali a saltar um banco. E vou saltar um banco e boa noite. Eu tenho de respeitar certas regras. E as regras desapareceram pura e simplesmente porque deixou de haver controle. E então é... seja o que Deus quiser. Na próxima semana vamos falar sobre maus tratamentos a animais. Temos aqui muitos pedidos aqui à aula. Mas... mas como eu dizia, primeiro é assim, o grande conflito de gerações tem a ver com uma questão muito básica, que é a evolução. Ou seja, há 20 anos atrás não havia o que há agora, e há 40 anos atrás não havia o que havia há 20. Portanto, é natural que haja sempre um processo de adaptação. O problema é este, digamos que há toda a questão do facilitismo e do, como é que é dizer, se todos têm, porque é que o meu filho não há de ter? Não é? Ou se todos têm, se o meu vizinho tem, o meu filho também tem que ter. Já falamos até isso uma vez no... já não sei em qual temática, mas falamos nisso, do termos algo que se calhar também gostamos muito, mas porque o nosso filho, porque o nosso vizinho tem, ou o filho do nosso vizinho tem, e que o nosso filho também quer, e que uma lógica que nós também damos. Problema. Isto aqui é... há demasiadas coisas que fazem com que os pais acabem por não ter... Eu neste aspecto específico não consigo de todo culpar os pais. Sim. Não? Não de todo. E já vou explicar porquê. Primeiro, porque para todos os efeitos, hoje em dia, para se ganhar um tanto de dinheiro, é preciso trabalhar muito mais. Hoje em dia, a mão de obra embaraceceu em Portugal. Embaraceceu, ou seja... Há muitas pessoas que... eu prefiro ganhar 300 euros do que nenhum. E depois dos 300 passa para os 250, porque entanto aumentaram as horas de trabalho, mas diminuíram o salário. E para não perder o pouco que ainda ganha, vão-se todos sujeitando. E há uns que vêm embora, há outros que entram com as mesmas circunstâncias ou com circunstâncias ligeiramente piores. Portanto, hoje em dia, para se conseguir o mesmo, é preciso trabalhar-se muito mais. Ponto número 1. Ponto número 2. As escolas exigem muito mais do que exigiam. Eu lembro-me que eu ia para a escola, a minha escola acabava às 3h30, depois tínhamos o ATL. Agora já é obrigatório ficar na escola até às 6 da tarde. Portanto, sendo que a escola exige mais tempo das crianças, simultaneamente a escola também tem que assumir um papel ainda mais educativo. Mas se eu não percebes porque é que os miúdos passam mais tempo na escola? Eu sei porquê. Porquê? Porque os pais naquela altura ainda estão todos a trabalhar. E para todos os efeitos as crianças não foram. Estão muito ocupados. E para todos os efeitos as crianças iam ficar na rua ou em casa da avós, que muitas vezes ainda com pior os pais, os netos do que ficarem na escola. Portanto, e depois é esta a situação. Nós somos constantemente bombardeados com sensacionalismo. Como é que há uma cantora chamada Miley Cyrus que até começou para os mais pequenos, que era um grande exemplo, que era a Ana Montana. Ana Montana, no Walt Disney. Como é que ela lançou o seu mais recente single? Completamente nua. E não é a única. A outra, a Lady Gaga, para promover o seu disco, pronto, lá disse que era um despir artístico. Eu, para mim, tirar a roupa é a coisa mais natural que o ser humano tem. Não, de artístico não tem nada, mas pronto, está bem. Ela diz que sim, ela diz que sim, pronto. E a comunicação. Porque tem pinturas e tal. E a comunicação. Sim, que eu também já vi, não é verdade? E a comunicação social diz que sim. Mas isso, é tudo, isso não é nada nem educativo, nem ético, nem nada. É apenas uma questão de marketing. Que até é uma ofensa aos artistas. Mas já que falas nisso, como é que os pais podem controlar o que os filhos veem? É por isso que eu estou a dizer que não consigo culpar de todo os pais. Porque há um bombardeamento excessivo. E quais são os meios que os miúdos servem para ver essas coisas? Televisão. E quem é que lhes deu isso? E quem é que não controla isso? E hoje em dia parece-me impensável viver sem televisão. E não, quando, é impensável viver sem televisão. Não, é assim. Eu digo impensável no sentido de que não faz sentido nos dias de hoje privar uma criança da televisão. Isso é quase que não é preciso privar totalmente, nem se calhar metadamente. Se calhar nem é preciso privar 50% para evitar ver porcarias que não é preciso ver. Acaba por se ver. Quer dizer, não, porque uma criança não se vai interessar por documentos. Pode se interessar por desenhos animados, mas nós estamos a jantar. Não é? Vemos as notícias ou vemos uma novela e queremos um bocadinho a companhia dos filhos, ou nós não temos, ou a nossa única preocupação é o filho, e nesse aspecto o filho torna-se não uma coisa boa, mas um encargo, uma preocupação, não é? Ou então temos o nosso momento de descanso em que vemos um bocado de televisão à noite, vê-se um filme em que se recorre muito à violência, cada vez mais a cenas explícitas. Ou então vê-se as novelas, que cada vez recorrem mais à violência e a cenas explícitas. Não é? Não se pode. Não se, eu não acredito que muitos pais se queiram também. E nem sequer que tenham a noção de que eles próprios precisam de se educar. Nós aqui em Portugal. Qual é que é um dos programas mais vistos? É a Casa dos Segredos, ou agora o Big Brother. Vai voltar a sair, como vai começar outra vez. Claro, ou o Big Brother, que é. Quanto pior. Melhor. E quer dizer, os próprios pais não têm a noção de que eles também necessitam reeducar-se. Mas olha que é um bocado preocupante outra coisa, e sem fugir do tema, porque eu estou-me a lembrar de uma conversa, o Carlos lembra-se que em outubro do ano passado, no dia 6, tive um reencontro bom com uma amiga minha que anda agora vai para a faculdade, e ela na altura, com 17 anos, ela que é uma rapariga acima da média para a sua idade, vê canais, é que ela vê o National Geographic, é o canal História, interessa-se que tudo o que seja ciência e história e investigações e tal, e diz-me que o programa que vê, o único que vê diariamente, além dos comentários, era a Casa dos Segredos. E eu perguntei-lhe, mas oh Camila, tu vês isso porquê? E ela, oh Nuno, uma pessoa tem que se distrair. Mesmo as pessoas, mesmo os jovens, estou a falar de uma adolescente de 17 anos, que tem cabeça claramente acima da média e nas escolas são grandes notas, vê isso porque tem que se distrair. Que tem que se distrair, caraças, já está tão implementada a coisa de querer ver aquilo, porque começa a ser preocupante, a moda tão espalhada. Lá vou eu martelar outra vez. Tu estás metido no meio, como eu estive também, não era bem. Mas era para a comunicação. Eu não comunicava, eu executava as ordens que os escribas faziam. Não é por alguma razão qual é a maior fonte e qual é a maior força para esses programas e para essa coisa toda? É a publicidade. E as audiências? Hã? E as audiências? E para conseguir, e quem é que estuda as audiências e para as audiências subir? É os marketings e os publicitários. Mas as coisas, para haver muita publicidade, só há nos programas de grandes audiências. É. Porquê? Que eu dizer. Por exemplo, nas revistas, um planinho escritor danado escreve um livro que tira 500 tiragens, 1000, para lá já é bom. Pega-se numa revista X, ao princípio vinham de Espanha, depois começaram-se a fazer cá. Hoje em dia, até os próprios jornais diários. Tenho, sim. Já têm páginas e páginas só de fofoquices, só disto e daquilo. Eles sabem muito bem o mundo em que vivemos, as pessoas que têm. As pessoas é como os burros. Ali uma venda, só assim é que estão bem. Ou com os penafiel. Se uma pessoa tenta abrir, tirar-lhes as vendas e mostrar-lhes a realidade... Não quer ler, ok. Ninguém liga. Por isso é que eu não consigo. E depois reparemos numa coisa. Hoje em dia é quase impossível não ter um computador. Eu explico porquê. Eu explico porquê. Para a escola não é preciso. Exatamente. Para a escola é preciso. Muitas vezes há trabalhos em que os miúdos já têm... Os próprios conteúdos programáticos das escolas já contemplam, já fazem ideia, o uso da internet. As próprias entidades estatais, como por exemplo, eu quando vi aquilo fiquei parvo. Agora por causa das eleições, nos autocarros, sei que escreve-se para o MS, para ali e para acolá, não sei dizer esses nomes, através da internet, telefone, paga-se pelo valor de chamada local. Ora, bolas, não é? As próprias entidades oficiais que têm de mandar chegar à casa de cada um, pois dizem, isso é muito trabalho. Mas assim, mas aí pronto, mas então daí estamos a falar de pessoas que têm que ter no mínimo 18 anos, etc. Eu falo neste caso específico, mas por exemplo, qualquer coisa dos correios, dos telefones, não sei o quê. Claro, mas isso internet, não sei o quê. Internet, eu que não percebo nada da internet, não faço nada. Pronto, o que é que eu vou fazer? Cruzo os braços. Mas isso pressupõe que já se tenha uma idade de 17, 18 anos, em muitas circunstâncias. E eu que tenho 70. Pronto, mas eu não estou... E cruzo os braços e não... Não, mas eu não estou a falar na questão, das crianças. Hoje em dia, muitas crianças de 6 anos, nem que seja na escola, mas têm que ir à internet pesquisar algumas coisas, porque lhes é pedido nas aulas, ou porque lhes é ensinado em aulas de informática. Muitos miúdos têm que... Mesmo que não vão à internet, têm que lidar com o computador. E lá, como tudo, mas acaba por ser uma consequência. E porquê é que os professores não explicam como no meu tempo os... Não dá, os próprios... Não dá, porquê? Porque eles fazem os conteúdos, já fazem os conteúdos, a trabalhar com os computadores. Isto é tudo uma engrenagem para... Não são exatamente eles que fazem. Os professores, muitas vezes, já vêm com os conteúdos, já vêm com os conteúdos programáticos pré-estabelecidos pelo Ministério. E quem é que faz parte do Ministério? São outros professores, não aquele. Então, mas eles não tinham obrigação de ver se é pela internet, não sei o quê, não fazerem nos compêndios como devia ser. Sim, mas só que também interessa economicamente. Voltamos. É o comercialismo. Exatamente. É o materialismo. Exatamente. Ganhar dinheiro à custa do desgraçado. Mas o que eu quero dizer é, eu não consigo repreender de todos os pais neste caso. Porque há demasiadas coisas que fogem do controle dos pais. Foram apanhados, foram apanhados na máquina. Há demasiadas coisas que fogem do controle dos pais, por exemplo. E quantos não têm dinheiro para os livros, quanto mais para computadores? Pronto, por isso é que eu digo, nem que seja na própria escola. Como é que esses miúdos podem estudar se não têm dinheiro para comprar um computador? Pronto, mas por isso é que eu digo, nem que seja na própria escola, porque as escolas têm computadores. Nem que seja na própria... Muitas delas, pronto. Nem que seja na própria escola, não é? Os miúdos têm que ir à biblioteca ou à sala dos computadores ou não sei o quê, investigar, muitas vezes até pesquisar na própria internet. Aos 7, 8 anos têm que pesquisar já na própria internet. E atenção que estamos a falar de computadores que não são magalhães, mas mesmo que fossem, são falíveis. Oh, Nuno. Oh, Miguel. Ai, António. Acaso. Estou sempre a inventar, não? E eu, quando tinha 10 anos, não tinha computadores. Sabes onde é que eram os meus computadores para eu trabalhar, para a escola, para estudar isto e aquilo? Foi uma coisa que falaste aí e que passou assim de rajada. As bibliotecas. As bibliotecas hoje estão fechadas. Porquê? Porque ninguém se vai dar ao luxo. Ou vazias. Ninguém se dá ao trabalho de ir para ali, estar ali a folhear livros à procura disto e pôr a cabeça dele a trabalhar. Mas agora chegar aqui ao computador. É que também não dá. Chama aquele programa. Mas é que também não dá. Porque, eu vou explicar porquê. Eu não percebo. Porque hoje em dia os miúdos têm 15 disciplinas por semana. E eu quantas tinha? Não sei. Ah, tinha 15. Português, francês, português. Não se pagam para todas agora. Bem, nós... Mas há uma coisa que eu concordo aqui com o Joaquim: é que até certa altura os pais devem e podem controlar o que os filhos veem no computador. Até, então, certa, altura. Até uma certa altura. Mas no meio depois... com a conversa que o resto é incontrolável, há 30 anos os jovens não tinham nem sequer computador, quanto mais internet, mas andavam a desviar, estou a falar dos rapazes, a ver a revista Gina. Era ou não era? Oh. Então, e os pais também não controlavam. Mas... Claro que a partir de uma certa idade já não conseguem, mas até uma certa altura, claro que podem claro. Controlar, e, podem claro... e devem controlar tudo o que fazem. Agora vê miúdos de 7 anos já a andarem. Oh. E claro, é assim, claro que eu também acho que há coisas que são erradas, não é? Agora, por exemplo, muitas vezes. Isto é, claro que isto é tudo uma questão, ou seja, eu não consigo repreender porque, por exemplo, quando surgiu aquele telemóvel para crianças, há uns anos atrás, os pais não conseguem pensar com calma em tudo. Ora, um telemóvel bom para o meu filho, se ele precisar de alguma coisa, a ideia até é boa. Se ele precisar de alguma coisa, é só chamar este número, aquilo só tem espaço para 10 números. Ah, pois é, eu lembro disso. Só que, entretanto... Depois das empresas conseguirem conquistar o mercado, começaram já não. O telemóvel deles já não é suficiente, já tem que ser outro e com os iPhones e não sei quê, não sei quantos. E já miúdos de 7, 8 anos é quase que exigir, e alguns casos até é exigir, e isso são os próprios pais. Quer dizer, os pais que já não têm muita paciência, que têm que trabalhar muitas vezes até o dobro para conseguirem o mesmo dinheiro, ou pouco mais do que isso, quer dizer, acabam por não ter a mesma paciência, não é? Acaba por ter ao mesmo tempo, porque hoje em dia o bombardeamento de estímulos é muito maior, não é? Nós hoje em dia temos dois instrumentos que não havia com a mesma avidez, com a mesma brutalidade há 20 anos atrás, que era a televisão e a internet. São dois meios que não deu tempo para os pais se habituarem, nem os pais, nem as entidades. E evoluíram mais depressa que o pensamento das pessoas. Aliás, até temos três. Porque há 20 anos não havia telemóveis como agora. Em 1993 nós só tínhamos duas operadoras que não cobriam na totalidade o território nacional. Por exemplo. Não é? Tínhamos a DMN que surgiu em 91, que foi a inventora do telemóvel. E a Telecel. E a Telecel que surgiu em 92, que se viu abraços com a questão da DMN, porque tinha que utilizar telefone celular, não podia utilizar telemóvel. Em 93, a TMN já cobria a maior parte, mas a Telecel ainda não. E não, ou seja, nem sequer tínhamos ótimos, nem sequer tínhamos... A internet só surgiu em Portugal em 1991, portanto, há 20 anos atrás. Nós crescemos. Quem tem agora a minha idade, e tem alguns que são mais jovens, não é? Porque quem teve um filho, por exemplo, aos, sei lá, aos 18 anos ou 19 anos, e antes pessoas que tiveram 18, 19 anos, hoje em dia o filho com 25, 26 anos tem um filho com 6 ou 7 anos. Não é? E portanto, acabam por não ter tido tempo para assimilar todas as coisas que em 20 anos aconteceram. Eu não consigo repreender tudo. Até porque nem os próprios. Eu, por exemplo, eu não consegui perceber como é que deixaram esse produto entrar no mercado, porque era um produto nitidamente falacioso, não é? Já se sabia, era óbvio que depois de conquistar as crianças com os telemóveis ia-se passar para uma fase posterior. O telemóvel do miúdo ia variar, porque esses telemóveis também são como os magalhães. A ideia foi precisamente a mesma, foi arranjar computadores baratos que variavam ao fim do sistema. Os pais, pronto, emprestavam, deixavam ir, e porque os miúdos se habituaram, porque era preciso e não sei o quê. E tudo o que era um Magalhães começou depois por ser um computador já muito mais avançado, não sei o quê. Mas aconteceu com esse telemóvel. Nós passamos muito rapidamente de telemóveis fracos, de quinta categoria, que variavam do nada ao fim de meio dúzia de meses. Se chegava a tanto às vezes. E era o suficiente para os pais: bem, olha, eu tenho aqui este telemóvel, que bom, dá para tirar fotografias e não dava muito mais, mas olha, é o que há. Das claras, os miúdos já tinham outro melhor e tal, e passavam um pouco melhor, e assim foi acontecendo. Hoje em dia, quem é que tem telemóveis desses? Os pais, nem sequer há à venda. Acredito que já não estão assim muito à venda das telemóveis. Voltando, diga aí. Falando do tempo, quando se inventou a roda, nos tempos pré-históricos, o mundo deu um pulo e avançou, como diz o poeta. Depois, na viragem do século, de 19 para o 20, ou de 18 para o 19, começou a aparecer a indústria, a revolução industrial. Nos anos 50, pouco mais ou menos, 40, 50, 30 e tal, foi outro avanço, que quer dizer, durante milhões de anos, as coisas demoravam-se primeiro que houvesse uma inovação e morria-se, e nasciam e morriam muitas gerações, e a coisa quase na mesma. Nos últimos 100 anos, o que ontem era, já não é, porque amanhã já é depois. De um dia para o outro, já é um avanço danado. Por exemplo, falo nisso nos iPods, é isso que se chama? iPods, iPads, iPhones. Eu sinceramente não sei, sei pouco mais ou menos, não é isso que chamam pastilhas ou tablets ou lá que é isso. iPods. Eu vejo miudinhos com aquelas coisas, aquilo custa um balúrdio de massa. Pois custa. E mas... dizem que a vida que está cara. Eu vejo pessoas que não têm impostos para nada, sabe, às vezes para comer, é telemóveis dos mais, sei lá quê, é os iPods, é mais isto, mas como é que é possível as pessoas irem a isso? Depois há outra, voltamos nós à publicidade. Uma pessoa está vendo um programa qualquer, interrompe para publicidade. Depois, ou é uma como se diz isso? Os anúncios. Nos anúncios ligados às telecomunicações. Sim. Eu não queria estar a dizer nomes, mas posso dizer ou não? Ah, nesse caso. Ou a Vodafone, essas coisas todas, a TMN, assim que. Pumba, pumba, pumba, pumba, e mais esses aparelhos, depois é aquelas casas comerciais que vendem artigos elétricos ligados ao mesmo assunto. Pumba, e mais se isto aqui, depois leva isto, depois leva aqui. Encher. As pessoas. Era a Tele2 que tinha anúncios seguidos. E as pessoas vão atrás daquilo, estão cegas, é o que eu digo. Têm uma venda à frente dos olhos, só ouvem. Ouvem e pumba. Ouvem, voltando. E não veem o que é que estão a fazer. Mas isto é uma estupidez. Isto é o século XXI. Mandem para o século XX. Voltando à escola e ao início do programa. Olha, desculpa, tu vais falar e eu me aproximo dessa escola. Eu acompanhei muitas vezes a minha neta, desde o princípio, para a escola, para lá. Depois, quando estava à espera dela, ela por acaso tinha uma boa, que ia buscar e tal. E eu via umas mães e outras avós que para irem para os cafés, para irem para ali, para irem para... não iam para o supermercado para fazer compras, para ir passear para os hiper, os shoppings, ou lá que é. Ah, e eles, enquanto estão aqui, estou eu à vontade, eles que os aturem. Quer dizer, a escola é que tem a obrigação de aturar os filhos dos outros. Primeira casa de muitos. Enfim, eu quando resolvi fazer um filho, mentalizei-me que eu é que o tinha de sujeitar às consequências, para isto, para aquilo, para a doença, para a escola e para aquilo outro. Agora estar à espera de terceiros. Aí também voltamos ao início, à base. Uma coisa é poder não querer um filho, não planear, mas a partir do momento em que sabe que o vai ter, a partir do momento em que nasce, claro que cada um devia ter a noção. Deveria ter a noção de que é a responsabilidade dele tratar uma boa vida. Hoje, ao falar com um familiar, essa familiar contava-me que levou o filho ao hospital, ao centro de saúde, não sei o quê, e lá no centro de saúde disseram-lhe que estava a haver um novo boom de bebés. Porquê? Porque, pronto, os pais estão desempregados, estava a fazer, fazem os filhos. Não é isso. Mas é principalmente isso. É o subsídio, eles recebem os filhos por cada filho. Então se forem baixinho? Eu tenho conhecimento. Aquela florinha é uns atrás dos outros. Esse nasce um pombo outro. Então, claro, porquê? Porque cada filho. Ah, ela ganha muito mais. É uma fonte de rendimento. É isso. É uma fonte de rendimento. É que os portugueses, quando emigraram para a França, aqueles que não arranjavam aqueles trabalhos, porque eles, não é dizer mal deles, porque muitos lutaram e foram gente. Mas nos primeiros tempos foi muito difícil. Porquê? Porque porque eles não conheciam nada das indústrias, isto ou daquilo, daquilo. Vinham das terrinhas, de cavar a terra. Claro, chegavam ali e tinham de se sujeitar. Iam para os bisonvilhos. Mas isto é a realidade. E o Estado francês, como tinha ficado mutilado de gerações devido à guerra que acabou... As guerras? Foram duas. Mas eu já não falo de 18. Eu já falando na de 45, termino em 45, que essa aí também é razão. Há mais. É engraçado, você chama a guerra de 18 e há muita gente que chama a guerra de 14. Depende da perspectiva. Termino. É o fim. Não, eu termino. Não chama mais o fim do mundo. Porque acabou a guerra, fiquei contente. Sim, sim. E as pessoas? Mas quando depois... começou a guerra, eu não fico contente. Por isso eu nunca falo no princípio. Eu falo no fim. E as pessoas depois da guerra? Claro, começou a... os franceses começaram, franceses e alemães e esses franceses, começaram a ter necessidade de mão de obra. A mão de obra, claro, Portugal estava pelas costuras, como está hoje, foi sempre um país rico. Só quando morreu o João V é que acabou as reservas do Brasil, quando o Brasil se tornou independente, o ouro que vinha de lá, secou a mama, ninguém estava habituado a trabalhar. Como ninguém estava habituado a trabalhar, a crise continuou. Claro, dá-se a Segunda Guerra Mundial, toca os franceses e estava a admitir imigração. E em Portugal veio uma... Não é uma nem duas, centenas de milhares de levas. Conclusão. Os franceses, para ativar o nascimento de gente, começaram a dar aos pais o subsídio de X. E aconteceu o mesmo que está a acontecer aqui. Fulaninhas que deixaram de trabalhar para ficar em casa com os filhos, porque, além de ter só cingido, só estar cingido ao trabalho da casa dela, olhar para os filhos, mas pouco mais ou menos quanto a pés a cruz, porque a coisa também não dava para mais, de mentalidade, o que eles recebiam era mais coordenados de quem trabalhava. E foi o boom, foi só nascer crianças. Eu conheço muitos franceses, filhos de portugueses. Foi assim, dessa maneira. Os pais foram para lá, lutaram, trabalharam. Então, alguns, muitos que eu conheço, tiveram, se engraram na vida, fizeram os filhos. Os filhos também, por sua vez, quando chegaram a certa altura, também começaram a furar. E chegou à terceira geração, já são franceses, e os portugueses estão quieto ao preto. Alguns nem a língua sabem. Voltando à notícia e acelerando isto. Em questão relacionado com o assunto mesmo da notícia, os pais veem os filhos a sair de casa e deixam-nos ser assim, porquê? Porque não têm a controle, não têm. Eles próprios não têm a cultura cabecinha para ver. Então, uma filha minha, eu admiti alguma filha minha e ali. Quais foram as mamas à mostra? Eu não queria dizer isso, que não sou. Disse eu. Então, Manuel, e com as coisas. As pernas todas aqui acima, quando se senta, aquilo abre-se tudo. Isso são maneiras de ir para uma escola. Ir para uma escola ou para qualquer lado. Ou ir ao cinema, ou ir para lá. Isso é para saber o nível, já não falo mais, moral e mental que têm as pessoas. Tanto mas os eu pais, não acredito que os pais cresceram assim. Que os pais ganavam assim na escola. Mas os pais, nesse hoje aspecto, em dia, estão-se marimbando que os filhos. Nesse aspecto, a culpa é dos pais, é isso? É, porque depois, coitadinho. Ai, meteu-se na droga. Meteu-se na droga porquê? Porque não teve quem pusesse rédea, não ter controle. Não é andar ali com o chicote, é pá, às 10 horas tem de estar na cama. Às não é isso. É, há muitas maneiras de levar os filhos para um caminho que deve ser. Sem rédea. Eu nunca bati no meu filho. Qual é a sua maneira de levar o filho? Como é que você fazia? Como é que era no seu tempo? Primeiro é dar os exemplos em casa. Primeiro não haver uma coisa que se vê muito, marido e mulher ali à frente dos filhos quase que se batem, e alguns batem-se mesmo, logo ali à partida. Os filhos podem ter algum respeito para aqueles pais. Depois que o pai disser assim, está chicote em cima, o chicote ainda vai revoltar mais a criança. Torna-se rebelde. Eu acho que aí parte muito do início que eu falei há poucos minutos, que é, desde o momento em que nasce, o pai ou a mãe, ou os dois, não têm consciência que está ali uma pessoa que deve ser bem educada por ele. Eles não têm a mínima noção do que é ser pais. Ser pais é mandar um ser cá para fora. E depois, que se enrasque. Bom, nem se lembra dele. Há animais. E eu vejo muito tal série de National Geographic. Há muitas espécies que até matam os filhos. E lá está. Mas aí é um controle, muitas vezes é um controle. Vê que são filhos a mais e que depois eles vão se ver em dificuldades para arranjar mantimentos e para eles depois não passarem tormentos, logo à nascença, só ficam os mais fortes. Uma seleção de resistência. Mas o ser humano não. Mas ok, os animais dão um exemplo aos homens. É que passam a criar filhos, na maioria. Pois eu não acabei. A grande maioria das espécies, eles é que dão um exemplo aos homens. Depois, as outras espécies, tirando essas exceções, então os pinguins, eles andam quilómetros e quilómetros e quilómetros e quilómetros no mar, ali meses. A barriga deles é que é o armazém da alimentação para chegar à terra e dar a comer aos filhos. Algum homem é capaz de fazer isso? Ou brincas? O que eu ia dizer é... só é uma questão. É que eu não consigo acreditar que se houver algum miúdo que vá para a escola, alguma miúda que vá para a escola nestes preparos, que lhe barrem na entrada. Não acredito. Em Valadares vai passar a acontecer, pelos vistos. Não acredito. Não acreditas que impeçam de entrar se aparecer com saias curtas? Acredito, vou explicar porquê. Então vamos lá para a porta espreitar. Vamos lá. Tirar fotografias para a rádio. Mas não que é domingo. Sim, mas isso. Mas segunda ou terça-feira. Não acreditas porquê? Não acredito porquê, vou explicar porquê. Primeiro, logo aí vai ter um problema com os pais, não é? Muitas vezes os pais, quando acompanham... Coincidimos o pensamento. Quando acompanham os filhos, há muitos pais que... Primeiro, há uma discussão, porque o pai, por muito... Há aqui uma coisa que eu acho muito engraçada, que é o pai, por muito que saiba que o filho ou a filha não tem razão, nunca é capaz de dar a razão à pessoa em causa à frente do filho. Ou seja... Eu como filho posso estar super errado. Defende incondicionalmente mesmo que saiba que o filho tem razão. Exato, que não tem razão. Que não tem razão, exato. Logo por aí é um erro a partir. Já ter deixado de ser a filha sair de casa naqueles, porque são mais elas, sair de casa naqueles preparados já é um erro crasso. Depois deixar a filha na escola e levantando-se alguma questão, ainda dar razão à filha, é outro erro crasso. E depois qual é que é a defesa? Ah, é porque eu vou trabalhar, agora onde é que fica a minha filha, não sei o que mais. E depois ainda há outra anedota, se as filhas, já que estamos a falar de Paris, se as filhas forem alvo, nem preciso chegar a violação, mas de alguma aproximação mais física do rapaz, acompanha. A culpa é dele, como se ela não tivesse a convidar para isso. Continua. Não continuo, que ia mudar de assunto para fechar, mas diga. Na roupa e não só. Nós andamos pela rua e vemos em certos sítios, não quer dizer que no meu tempo também não tivéssemos as nossas brincadeiras. Mas hoje é escandaloso, porque é bonito, porque é fino, porque é avançado, porque é evoluído, está no meio público, rodeado de gente, nas situações mais críticas. Antigamente nós tínhamos o cuidado de esconder quando fazíamos as escondidas, não sei o que mais. Hoje, aí há esses cânceres. Como aquela que foi apanhada a fazer sexo na Via Catarina. E os pais não sabem. Eles lançam-nos para a rua, desenrasca-te, faz o que quiseres. Mas depois aparecem grávidas, isto e aquilo outro. Coitada da minha filha, coitadinha, que ela é uma santinha. Boa noite. Falando sobre educação, escola, jovens, pais, professores, há uma coisa que é básica, que é uma frase que eu já ouvi muitas vezes. E o Joaquim poderá confirmar mais empiricamente do que eu. Antigamente, o aluno fazia asneira na escola, seja na qual fosse, o professor dava-lhe uma reguada, o aluno chegava a casa e não levava mais os pais para a próxima não fazer igual. Hoje, o aluno faz uma asneira pior do que antigamente na escola. O professor, se lhe diz, se deixa uma ameaça, não estou a falar em violência física, se lhe deixa uma ameaça qualquer, o aluno chega a casa, conta, e o pai, em vez de ralhar com o aluno, vai à escola e manda ver com o professor. É assim que funciona. Quando fica pelo mandar vir, porque eu lembro uma vez. Chega lá e bate no professor, coitadinho meu. Uma vez cheguei à escola e uma professora, que era a minha professora, foi brutalmente agredida por dois pais, pelo pai e pela mãe. Aí os pais já se lembram de proteger os filhos. Aí o intuito já é fui proteger o meu filho. E quando vivia nas minhas ilusões. Quando, apesar de já estar a começar a trabalhar, mas uma das coisas que eu gostava, sei, sentia necessidade daquilo, era ser professor. Não fui oficialmente, mas ajudei muitos miúdos. Hoje em dia, porque eu gostava de estar ali no meio dos miúdos, miúdos e garotos, estar a abri-los para a vida e ensinar. Hoje, quando me falam em ser professor, eu tenho uma sobrinha minha. Mas isso também depende muito da professora de cada um. É como aos pais. Ok. E os meios também em questão. Sim, também. Porque há meios que os professores podem ser os santinhos. Se são santinhos demais, gozam com eles. Ah, se são douros, os pais vão lá bater neles. Vão bater neles. É uma profissão desgraçada. Hoje em dia deve ser das profissões mais horríveis. Então, conclusão para os dois. Pergunta. Professores estão, ainda agora, acabamos de dizer, nos últimos segundos, a situação em que estão. Muitos pais, claro, estamos aqui a falar que os ouvintes fiquem ressarcidos, não são todos os pais, nem estamos a falar de porcentagem, mas há muitos pais que são descuidados e não querem saber. E como é que vão ser os jovens daqui a 20 anos? Os que são hoje crianças e adolescentes, como é que quando tiverem 30 e 40? Então, como é que vão ser? O dobro que são os pais de hoje. O dobro para o mal. Não creio. Então, achas que melhora? Ou seja, vão ser... Vai ser uma geração pior, mas eu vou explicar em que sentido. Aliás, primeiro vai ser uma geração de extremos. Sim, há aqueles. Também não voltei a pensar nisso. Há aqueles que vão ter muitos conhecimentos e muita mentalidade. Vai haver muito mais. Conhecimento é diferente. Vai haver pessoas muito mais inteligentes e pessoas muito e mais. Com outras posturas, exatamente. É. Com outras porque posturas. É assim. Mas depois, porque, aliás, isso é o que acontece, por exemplo, na sociedade americana, que é uma sociedade que vai mais à frente do nosso tempo. Não? Na sociedade americana tu não vês... Estás a falar de que tempo? Que de conhecimentos científicos? De... Não, eu estou a falar no geral. No geral. E achas que a sociedade americana está mais avançada que a nossa? Temos que ir lá. Olha, em vez de ir para os lados do outro lado da Europa, mais para a América. Eu vou explicar. Tu nos Estados Unidos da América tens jovens muito inteligentes. E cá não tens? Tens! Só que em termos de percentagem. Mas o que eu estou a falar é em termos de percentagem, não estou a falar em termos de mas isto é apenas uma suposição. Lá há muito, digamos que os que são pior, os que são, digamos que os que são maus aqui, lá são quase que se podem considerar anjinhos em muitas circunstâncias. Estás a considerar que daqui a uns anos vamos ser como uma sociedade de extremos como não como os Estados Unidos da América, mas vamos nos aproximar um bocadinho mais desta atual. Claro que nessa altura já são muito piores do que são agora. Mas de uma forma, ou seja, vai haver mais desigualdade no sentido de que vamos ser pessoas ainda mais incultas, mas também vamos ser mais pessoas inteligentes. Que é aquela velha história do eu não tive nada, por isso eu não tenho nada para dar. Ou então eu não tive nada e quero dar aos outros aquilo que eu não tive. Ou quero valer-me, já que ninguém me soube valer, quero eu valer-me. Vai ser uma sociedade. Primeiro, temos aqui já metido no sangue a depressão. Mas sabes que mesmo entre, e falaste de uma coisa curiosa, interessante, mesmo dentro das pessoas mais inteligentes, com maior postura, não sei o quê, mesmo entre essas, há uma coisa que pode ser preocupante daqui a umas poucas décadas. É a facilidade com que chegou à informação o que desenvolve menos o raciocínio de cada um. Então, é que muitos que vão ser os mais inteligentes e tal, não, o raciocínio deles, a cabeça não funciona como se calhar muitos começaram a tratar. Vai acalmar e vou explicar porquê. Porque se está a assistir a uma coisa que a pouco e pouco as pessoas se vão dando consciência, que é estes miúdos estão a crescer de forma desequilibrada. Como os americanos cresceram. O que é que eu quero dizer com isto? Que já se que haverá de se começar a ter uma certa cautela, vai demorar algumas décadas, como é lógico, mas vai-se começar a ter uma certa cautela na forma como as coisas são feitas. Por exemplo, há uns tempos, por exemplo, isto nos Estados Unidos da América, isto filma-se assassinatos e coisas do género. Aqui em Portugal, há uns tempos houve um senhor que acho que foi em Cantanhede que matou o sogro. Aliás, que não, ao contrário, o sogro é que matou o genro. Com 5 tiros. E houve uma senhora que estava a filmar tudo. O vídeo foi publicado na internet. E a entidade reguladora para a comunicação repreendeu veemente a TVI, que surpresa, e o jornal Correio da Manhã. Que surpresa. Que surpresa. Porque a TVI exibiu aquelas imagens e o Correio da Manhã publicou uma série de fotogramas. E a entidade reguladora para a comunicação já entendeu que aquilo era... Ou seja, não era necessário para a compreensão da notícia. Já há, desde logo, ou já começa a haver uma certa... Vamos lá com calma, que isto... A gente tem que pôr aqui um bocadinho de rédeas à coisa. Vai haver um maior controle. Ou seja, não vamos, nós não vamos chegar ao ponto dos Estados Unidos. Como, aliás, por exemplo, o Reino Unido não chegou. Mas o Reino Unido é à parte. O Reino Unido é à parte. Vamos lá ver. Também eles lá também têm os tabloides. Né? Também eles têm lá o muito bom e o muito mau. Não é? Mas também houve desde logo um cuidado. Aliás, por isso é que também há resistência. O controle é maior e o autocontrole é maior. Por isso é que também há resistência com respeito à imigração, não é? E por isso é que também há. Pronto, o autocontrole já lhes vem no sangue, já lhes vem um bocado no sangue. Mas o controle, e tem o controle, mas o controle já começa também a haver no nosso país. Já não há um abandono tão grande. Ah, isto é sensacionalismo. Deixa que assim é que é bom. Não. Vai ver melhor que ali. Bom, Joaquim, é uma miséria, não é? Vai ser uma miséria. Não é verdade? Pronto. Isto. Vamos embora. E amanhã diz que o filho tem de ir para a igreja dos descongregados, estender a mão à caridade, a ver-se como uma sopinha. Uhum. Porque isto, estou a ver isto muito mal parado. Boa tarde a todos. Até de hoje a 8, se Deus quiser. Até o dia 22. Eu não tenho sugestão de música, por isso, por mim, vamos já embora se o carro estiver. Não, já passamos de uma hora, por isso não vamos chegar para aqui. Até para a semana. Até para a semana. Conversas aleatórias.